MD711, Rádio Itapema FM Florianópolis, 93.7 MHz. Emissora RBS Rádio. Confeitaria Chuvisco, doce até no nome. Itapema, a música e notícia. Passado o período natalino, os enfeites de Natal e os versinhos do Pão por Deus abriram espaço para o artesanato da região da Grande Florianópolis na Casa da Alfândega. Bem localizada, a casa expõe e vende trabalhos de cerca de 250 artesãos da ilha de Santa Catarina e de municípios próximos, com destaque para peças em cerâmica, cestaria, objetos em palha, rendas e crivos, tapeçaria, brinquedos de madeira, louças de barro, tapetes, bonecas, kits folclóricos e até mel e biscoitos feitos artesanalmente. O grande salão do artesanato, como é chamada a exposição, ficará aberto até o final de fevereiro, atendendo aos moradores de Florianópolis e aos turistas que visitam a cidade. Com afeto, fiz seu doce predileto. Doce como a mais linda melodia. Confeitaria Chuvisco, o local que chegou para complementar seus momentos de descontração. Doçuras inigualáveis, salgados incrivelmente gostosos, docinhos, doces finos, fascinantes, doces diversos, tortas. Confeitaria Chuvisco, um destaque tentador em suas recepções. De segunda a sábado, das 11 às 21 horas. Bocaiúva 128, fone 237288. Que é um operário. Diariamente, neste horário. Fim de tarde, Itapema. Um programa Águas Mornas Palace Hotel e Save Joias, o mais completo atacado de joias do estado. ARS, terceiro andar. 6 horas. O Águas Mornas Palace Hotel está dando um banho de férias por apenas 19.800 cruzeiros o casal por dia, incluindo café da manhã e jantar. Você desfrutará momentos inesquecíveis de lazer. Para pagamento em cheque ou dinheiro, você ganha mais 15% de desconto. Águas Mornas Palace Hotel, 5 estrelas de lazer. Reserve já, fone 0482-451315. Super promoção da Save Joias. Relógios das melhores marcas pela metade do preço, inclusive no crediário. Aproveite esta promoção. Ela é válida enquanto durar o estoque. Save Joias, ARS, loja 6. Semente, meu pai disse. Desse jeito, enganando o coração. Freire Cacaso, Lambada de Serpente, Lili Andrade de Cartola, Vai Amigo, Bebel Gilberto, Dela, Dé e Cazuza, Preciso Dizer Que Te Amo, Rick Pantoja de Celso Fonseca e Rick Pantoja, Que Loucura. 6:16. Comece o dia fazendo economia com Bic Multibarba. Já contou quantas barbas você faz com o mesmo aparelho? Com Bic Multibarba você sempre faz muito mais barbas. A embalagem inviolável e higiênica do Bic Multibarba vem com 3 barbeadores, por isso é muito mais econômica. Compre já seu Bic Multibarba. Faça as contas. Acorde para Bic Multibarba. É melhor, é Bic. É assim que se faz barba. Dias melhores verão. A Pepsi tem planos para abrir 25 fábricas nos próximos 5 anos. Hoje ela cobre 70% do território nacional, mas ainda está fora de mercados importantes, como o interior de São Paulo. Onde ela está presente, ela tem 20% no mercado do segmento de sabor cola. Dias melhores verão. Uniforme RBS Rádio. O Águas Mornas Palace Hotel está dando um banho de férias por apenas 19.800 cruzeiros o casal por dia, incluindo café da manhã e jantar. Você desfrutará momentos inesquecíveis de lazer. Para pagamento em cheque ou dinheiro, você ganha mais 15% de desconto. Águas Mornas Palace Hotel, 5 estrelas de lazer. Reserve já. Fone 0482-451315. Diariamente, neste horário, Fim de Tarde Itapema, um programa Águas Mornas Palace Hotel e Save Joias, o mais completo atacado de joias do estado, ARS Terceiro Andar. Passa num igual sem fim até. Thank you. Águas Mornas Palace Hotel e Save Joias, o mais completo atacado de joias do estado. ARS, terceiro andar.